do Papo do Fino, o podcast do blog finodabola.net. Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um Papo do Fino! Sim, mais um oferecimento do blog O Fino da Bola.net, que, se Deus quiser, estará no ar novamente. Enquanto gravamos, estamos com problemas técnicos, mas já estão toda a equipe de estagiários e assistentes de TI trabalhando para que o site volte. Espero, né, que já tenha voltado, né? Senão você não vai estar ouvindo esse programa, não é verdade, Montanha? Com certeza. Opa, é isso aí, eu e Montanha estamos aqui para falar. Já que estamos aproveitando aí esse mês de Eurocopa, vamos aproveitar, vamos explorar esse tema da Euro. Eu estava ali analisando alguns jogos da Euro e tal. O pessoal já fez, né, o programa especial com o Pitacos e tal, erraram tudo da primeira fase, né? Todo mundo, né? Que beleza. Inclusive eu que cornetei vocês no bar depois também me ferrei. E você errou também nos comentários. Você comentou no post. Estava analisando ali os times e aí você vê alguns times jogando com, né, algumas camisas diferentes daquelas que não são as cores de suas bandeiras. Né? Por exemplo, a Itália, a Holanda. Falei, por que não explicarmos para os nossos ouvintes por que dessas seleções jogarem com camisas diferentes das suas bandeiras? E por isso, esse é o nosso tema, certo, Montanha? Exatamente. Você estava monossilábico hoje? Hoje eu estou. Agora foi monossilábico. Saí. Muito bem, Montanha. Reunimos algumas seleções, não é? Pegamos algumas seleções da Euro, né, que vamos tratar no primeiro bloco. E nos outros blocos a gente vai ver outras seleções ao redor do mundo. E se a gente esqueceu de alguma seleção, deu alguma canelada, ou a gente não soube a resposta do porquê aquela seleção não joga com a cor do seu país, você pode entrar em contato conosco para responder e nos ajudar de que forma? Nosso e-mail, contato@ofinodabola.net. Nosso Twitter, @ofinodabola.net. Nosso Facebook, @ofinodabola. É isso aí. Muito bem. No próximo bloco a gente começa a desvendar os mistérios das cores das camisas dos times da Euro, das seleções da Eurocopa. Em homenagem ao nosso programa, vamos ouvir, sabe que música, Montanha, para começar? Qual? No próximo bloco a gente vai colocar as camisas, certo? Exatamente. Por isso vamos ouvir o Traje Rigor com Pelado e voltamos já devidamente trajados com os uniformes da Euro. Ô, Cride! Montanha, os nossos ouvintes podem questionar assim, por que só os dois pra gravar, né? Ah, eu vou responder aqui o que eu pensei, que o resto é tudo daltônico. Exatamente, tive acesso hoje ao exame médico deles pra entrada do Fino, e tava lá, tudo daltônico. Daltônico não. Quando a gente foi começar a discutir a pauta, eles, hã? Hã? Quê? Quem que joga do quê? Hã? A Holanda é laranja? Ah, não sabia. O cara diz que o laranja, o azul vem da bandeira da Itália, não dá, né? É, não, teve um que virou e falou assim, não, por que que é azul? Porque é a mistura do branco, do verde e do vermelho. Eu falei, pega a tinta guache e mistura aí no cantinho da sala pra ver se dá certo o negócio. Falando em Itália, então vamos falar dela então, da Itália, que é a mais clássica de todas, porque cazzo, a esquadra azzurra é azul. Primeiramente, vamos explicar pra eles a cor da bandeira, né? Atenção, daltônicos de plantão. Verde, branco e vermelha. Exato, a tricolor italiana. Pra quem nunca foi numa cantina, né? Exatamente. Bandeira da República Transpadana, instituída em 1796 por um parlamento lá dos caras. No século XI, tinha-se a Casa de Savoia, certo? É o que diz a história, né? É o que diz. O que que essa Casa de Savoia, ela dominou a Itália? É que cazzo que é essa Casa de Savoia? A Casa de Savoia é uma família... eles estavam ali alocados na região, deixa eu ver aqui no meu mapa, na minha Rosa dos Ventos, na região noroeste da Itália, lá em cima, na Ponta da Bota. Eles pegavam até um pouquinho da França, era uma região chamada de Savoia, ela foi importantíssimo pela unificação da Itália, finalizada em 1861. Exatamente. Antes disso, eles desceram para a Ilha de Sardenha, com aquele cantinho de Savoia e a Ilha de Sardenha, eles formaram o Reino da Sardenha. E aí, um malandriço chamado Vítor Amadeu II, em 1720, certo? Duque de Savoia, unificou toda a Itália. A Itália, para quem não sabe, naquela época, né? A gente vem discutindo isso com podcasts históricos de Copas e tal. A Europa é uma zona geográfica incrível, né? Não só naquela época, como ainda hoje é, né? Uma putaria desgraçada. A Itália era dividida em vários reinos. E aí o nosso amigo aqui, o Vítor Amadeu II, Duque de Savoia, esse aí era o pai dele. Quem unificou a parada foi o Vítor Emanuel II. Então vamos esclarecer. O Vítor Amadeu II, Duque de Savoia, tornou-se rei da Sardenha. Ele desceu lá, pegou a ilha e virou rei da Sardenha. Seu filho, Vítor Emanuel II, ele unificou toda a parada que o Montanha falou aí, criou aí o reino da Itália em 1861 e virou o primeiro rei da Itália. Exatamente. Bambino. Só que com a proclamação da República... Um bate para tu. Em 1946, logo após a Segunda Guerra, a Casa de Savoia perdeu os títulos e poderes. E a Itália também teve uma época... Peraí. Você falou, e o azul entra onde nessa história? O azul, ele representa a Casa de Savoia. Vem da Casa de Savoia. E sim, o azul... É a cor da casa de Savoia. Porque os caras podiam falar assim, pô, mas a cruz de Savoia é vermelha e branca. Tudo bem, esse é o brasão. Mas a cor que representa a casa de Savoia era o azul. E como eles ficaram no poder 1861 até 1946, né? Ou seja, eles pegaram aí toda a criação das equipes italianas, né? Não só de futebol, né? Mas de todas as equipes italianas. Então, todo mundo usava a cor azul em homenagem à casa real. Só uma curiosidade aqui da Itália. Pois não. Teve uma época que ela jogou de branco. Você sabe por quê? Isso em 1911, se eu não sou enganado. Pelo, sabe por quê? Ele usou branco porque era mais barato. Olha aí. Quem disse que os europeus eram... Tinha dinheiro? Ah, e se pá hoje, vão voltar a usar o branco, né? A crise do euro. Crise do euro, os caras vão jogar só de branco, dá feio. Agora a galera fala assim, pô, mas o azul não tem na bandeira da Itália. Mas já teve. Já teve, porque durante o reinado dos Savoias, a bandeira da Itália no centro tinha o escudo de Savoia, que é um escudinho ali, imagina você, um escudinho vermelho com uma cruz branca no meio, e o contorno desse escudo era azul. Então, para quem fala, oh, a bandeira da Itália não tem azul, já teve. Mas aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve um plebiscito, né, na Itália, e os tifosi carcamano tutti buona gente decidiram pela República, a monarquia perdeu o poder, eles se foderam, caiu o brasão, e aí a bandeira ficou a tricolor que a gente conhece, mas as seleções, né, não só de futebol, né, como todos os esportistas na Itália, usam azzurri. E também não podemos deixar, apesar que nós já explicamos isso, que a Itália jogou de preto. Por quê? Ah, sim, é verdade, isso inclusive foi uma pergunta premiada do DVD FIFA Fever. Exatamente, da série O Fino das Copas, meus amigos, a Itália na Copa de 38, se eu não me engano, ela jogou de preto, porque o Mussolini era... 38 não, 34, né? Não vamos errar a nossa pergunta premiada. A Copa de 34 contra a França jogou de preto, porque a preto era a cor do fascismo lá, né? Mussolini estava tomando conta da Itália na época, e aí fez todo esse bolo d'oro, mas foi só naquele jogo. Exatamente, então nós encerramos aqui com o texto histórico do uniforme, a simbologia do uniforme italiano. Bonito, muito bem. Agora vamos falar de mais um clássico das camisas que não representam suas bandeiras, que também está na Eurocopa, que é a sua montanha, a sua favorita e desclassificada, Holanda. Eu não gostei de desclassificado, mas vamos lá. Nem eles gostaram, mas fazer o quê? Jogaram bola? As cores da bandeira da Holanda. Vermelho, branco e azul. Cadê o laranja? Desbotou? Não tem. A laranja mecânica, ela não tem a ver com aquela seleção de 1974, tá? Ah, não? Não tem a ver. Com o filme do Stanley Kubrick? A laranja mecânica, sim. A laranja mecânica. Esse nome tem em cima desse filme que eu não sei que filme é esse. Você é um filme muito louco chamado Clockwork Orange. Que, meu, não dá pra explicar. O filme é muito louco, tem que assistir, eu te empresto, eu tenho o DVD em casa. Ah, então beleza. O laranja, ele vem pelo nome da Orange da família real, que foi do Guilherme Orange Nassau, que governou o país e criou por volta de 1544 a bandeira tricolor do país. Daí que vem a cor laranja, do sobrenome dele, Orange. Mas quem era esse malandriço chamado Guilherme I de Orange Nassau? Ele era o líder da Casa de Orange. Aí você fala assim, mas você tá falando Orange com esse sotaquezinho vagabundo francês? Sim, porque Orange era um título francês, uma região da França. E ele tinha esse título, ele era o líder dessa casa. E ele, assim, eu não sei qual é o parentesco dele exatamente com os povos holandeses. Eu não sei se ele era holandês e aí ganhou o título francês. Porque também tinha, naquela época os territórios se confundiam, né? Holanda, França, aquela zona que é a Europa, né? Então ele tinha esse título e ele foi o grande motivador, assim. Ele foi o Dom Pedro da Holanda. A Holanda estava sob domínio espanhol e ele foi tipo o Dom Pedro dos caras lá. E quando ele começou essa revolta, as cores do pavilhão dele eram composto de laranja, branco e azul. Exatamente, ele que inventou essa cor, né, para liderar os neerlandeses na luta contra os espanhóis. Ele botou lá um laranjinha, um branco e um azul. E aí por que o laranja não deu certo e virou vermelho? As donas fifis da história dizem que tem duas teorias. Uma é porque o pigmento que eles usavam lá pra pintar a parada de laranja era meio vagabundo e com o tempo virava vermelho. Sim. E o outro é por causa da ocupação francesa em 1800. Puta, então as donas fifis estão lá loucura porque tem mais tem um Tem mais ainda. Tem mais um. Elas estão dizendo que nos navios, né, a bandeira era hasteada nos navios e a distância era mais fácil você enxergar o vermelho do que o laranja. Então aí virou laranja. Não importa porque que virou vermelho, importa que virou vermelho. Certo? Mas o laranja ainda hoje é utilizado na Holanda. A bandeira laranja, branca e vermelha, laranja, branca e azul, ela é a bandeira do príncipe. Né? Eles usam lá, tem uma, né, a referência ao príncipe, é uma das bandeiras nacionais, né? Todo país tem diversas bandeiras, a bandeira naval, a bandeira das armas e tal. E lá na Holanda, ela é chamada de Prinsenvlag, que é a bandeira do príncipe. Ela ainda tem essas cores laranja, branca e azul. Por isso que a Holanda usa o laranjinha, em homenagem a Casa Real, que começou com toda a revolta, né, que levou a Holanda à independência da Espanha e a sua linha, né, familiar, a sua linha real, a linha de Orange, que detém o poder até hoje, né, a Holanda é uma monarquia parlamentarista, né, assim como é a Inglaterra, e os Orange são a família real até hoje, então é uma referência aí à sua família real. Que bonito! Que bonito! Vamos para mais um país da Euro que tem uma bandeira, uma camisa que não remete à sua bandeira? Vamos para Alemanha. Oh, a poderosa Alemanha, a poderosa e temida Alemanha. O que tem de diferente na camisa da Alemanha, Montanha? Ela não tem o vermelho, não tem o preto, não então, tem o Então, a bandeira, o amarelo. Primeiramente, a bandeira dela é preta, vermelho e amarelo. Agora, né? Agora. Nem só, sempre foi assim. Só que... Que a Alemanha, muitos vê ela jogando de branco. Exato, de branco e preto. Que é uma referência direta ao Corinthians paulista, né? Eles viram lá um grande time na América do Sul, né? Dominando a parada, né? Um time sensacional. E aí, copiaram o uniforme. Não é isso, Montanha? Não. Não é isso? Não é. Bom, foi o que me falaram no consulado alemão. Eu liguei lá. Vai ver que meu alemão não tá muito afiado, né? Aí eu entendi outra coisa. Isso daqui, as cores desse branco e preto, vem por causa da Prússia. Prússia. Um ex-estado... Não é Rússia, hein, seu mané? É Prússia. Prússia. Um ex-estado que fortaleceu a influência na história alemã. Sua capital era situada em Berlim. Era um dos seus principais estados, talvez o estado mais forte, grande influência política. E a sua bandeira, a bandeira da Prússia, era uma bandeira branca e preta. Imagina aí você, amiguinho, uma bandeira branca. E com símbolo sensacional. Exato. Imagina aí você, amiguinho, com uma bandeira branca. E na borda de baixo e na borda de cima, uma faixa preta, certo? Né? Então ela tem o campo maior é branco. E no meio, uma águia heráldica negra. Símbolo do Kaiser Guilherme II da Prússia. Que é a mesma aguinha que tá na camisa da seleção alemã. Que não é o símbolo da Federação Alemã, que a gente vai falar mais pra frente. E essa aguinha também tá no brasão de armas da Alemanha. Tá em todo lugar que você vai pra Alemanha. Tem uma aguinha, inclusive os nazistas usaram a águia como símbolo também. Mas o uniforme branco e preto vem daí, vem da bandeira da Prússia. Uma referência ao grande estado do Império Alemão. Só que a Alemanha também, nós temos na Alemanha Ocidental. Ah não, então peraí, então vamos explicar. A Prússia faz parte, digamos assim, entre aspas, do eixo do mal da Primeira Guerra. Aí eles tomam um cacete, o estado prússio deixa de existir, né? Só um pedacinho ali em cima próximo da Rússia, se eu não me engano, para cima da Polônia. E aí, devido à derrota, a Alemanha muda sua bandeira. Que a bandeira do Império Alemão era preta, branca e vermelha. Sim. Aí eles resolvem passar uma tinta de amarelo ali pra falar, não, é uma bandeira nova, porque agora somos um novo povo, agora somos bonzinhos, somos legais. Só que aí eles vão pra Segunda Guerra, tiram o amarelo de novo, o Hitler vai lá, tira o amarelo da parada, a bandeira volta a ser tricolor do Morumbi, e aí depois ele coloca a suástica, coloca a águia, faz o cacete A4. Quando eles tomam um cacete na Segunda Guerra de novo, a bandeira volta a ganhar a faixa amarela, e aí a Alemanha, ela é dividida, né? Ela não se dividiu, ela é dividida em Alemanha Ocidental e Oriental. A Ocidental jogava com uniforme branco. A Oriental jogava de uniforme verde. Não, senhor. O senhor está enganado. O senhor foi abocanhado pelas pegadinhas que estão rolando devido a essa Eurocopa. E nós estamos aqui, meus amigos, nós do Papo do Fino, do Fino da Bola, estamos aqui para tirar a sua dúvida. O uniforme verde é da Alemanha Ocidental. Exatamente. É o uniforme que representa a Federação Alemã de Futebol. Esse uniforme verde que você vê os jogadores jogando nessa Euro, não tem nada a ver com assim, ah, é o uniforme que eles resgataram dos anos 80. Então, esse uniforme é muito velho, ele vem desde da nova seleção alemã pós-Segunda Guerra. A Federação Alemã, se você reparar, se você entrar no site da Federação Alemã, dá uma googada aí, põe Federação Alemã de Futebol, você vai ver um símbolo que não é o da camisa. É um círculo verde com as letras DFB, se eu não me engano é Deutsche Fußballbund, né, que é a Federação Alemã de Futebol. São umas letrinhas assim, uma intercaladas na outra. Esse símbolo verde é o símbolo da Federação Alemã. E o uniforme número 2 remete a essa cor, o verde. Por quê? O verde foi adotado pela Federação Alemã por ser uma cor neutra, representar o gramado do campo de futebol. E também tem a ver com o verde, ele é representado pela esmeralda. Se você, meu amiguinho, também dar uma gulgada aí logo após e procurar o troféu da Copa da Alemanha, você vai ver que ela tem uma esmeraldona assim no meio, uma pedra verde gigantesca com a insígnia da Federação Alemã. Então eles jogam de verde por causa disso. Inclusive eles voltaram a usar agora para remeter aos 40 anos do primeiro título da Euro, que eles jogaram com essa camisa verde. E eles também venceram a Copa jogando contra a Argentina de camisa verde. Então agora resgataram. Dito isto, a Alemanha Oriental não jogava de verde, ela jogava de azul. Azul. Não é que ela jogava de azul, ela tinha a camisa branca também, camisa e meião branco, igual a seleção ocidental, só que o calção era azul. Por quê? Porque azul era a cor do Partido da Juventude Socialista. A Alemanha Oriental era governada pelos socialistas. Essa foi a divisão aí entre, né, socialistas e aliados, comunistas e aliados, quando dividiram a Alemanha. Mas só que o uniforme classicão, assim, que ficou famoso da Alemanha Oriental, é o número 2. Que ele é o reverso desse aí, né? Camisa azul, calção branco e meião azul. Foi quando eles se encontraram, né? A única vez que eles se encontraram em Copas, Alemanha Oriental e Ocidental, foi na Copa da Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental ganhou de 1-0 com o uniforme azul, né? Porque a Ocidental tava jogando de branco. E aí esse uniforme azulzão caiu na história. Dizem as fifis estão com tudo hoje, que a Alemanha Ocidental perdeu pra não cruzar com a Holanda na próxima fase. Eles queriam dar uma... Não, se a gente perder, a gente só vai pegar a Holanda na final. E foi o que aconteceu, eles acabaram vencendo. E depois que caiu o muro, aí todo mundo virou a Alemanha. E aí usa a camisa branca e a camisa verde agora. Bacana, Montanha? Certo, matamos. Agora você entendeu que a camisa verde não é da Alemanha Oriental, é da Ocidental, porque é da Federação. Uma aula de etiqueta, hein? Que beleza. Bom, pra gente finalizar esse bloco, então, tem mais uma seleção? Tem só mais uma. Essa daqui é bem simples, nós vamos falar da Espanha. Por que que a Espanha, ela tem o tom de azul? Cara, isso eu sempre quis saber. E não é por causa desse uniforme celeste que eles estão usando agora, não. Porque esse uniforme celeste parece que remete ao uniforme que a seleção usou nos anos 60, né? Inclusive ganhou a primeira Euro em 64. Em 64, exatamente. E eu não sabia desse uniforme azul celeste. Eu tinha conhecimento do uniforme número 1 da Espanha, que é vermelha com calção azul marinho. E por muitos anos, né, nos anos 80 e nos anos 90, eles usaram o uniforme azul marinho como número 2. Eu queria saber, mas que cazzo que é esse azul? Simples, é o escudo da Federação Espanhola de Futebol. É a cor da Federação, da Real Federação Espanhola de Futebol? De futebol, exatamente, algo só simples, isso. Igual a verde da Alemanha, épocas da Federação. Exatamente, nada de anormal. E eles usam o azulzinho lá também. Exato, só e isso. E por que não colocaram o azul no escudo da Real Federação Espanhola? São daltônicos também os caras, hein? Pode ser. Mas é verdade, que... hoje, né, a Espanha que também, assim como a Alemanha, ela não joga com o escudo da Federação, né, ela joga com um brasão real, mas esse brasão real fica sob um escudo azul marinho, né, que é a cor da Federação Espanhola. Bonito. E só um pitaquinho. Agora eu entendi. Nós temos que. Obrigado, dar... Montanha. Você esclareceu uma dúvida de anos que eu tinha. Resolver. E é verdade. Agora nós temos que falar a cor da bandeira da Espanha, né? Pode falar aí, por favor. Porra, pelo amor de Deus, se você não sabe qual é a cor da bandeira da Espanha, dá um tiro na cabeça, é vermelho e amarelo, né? Com o brasãozinho, o mesmo brasão que eles usam no peito da camisa, tá ali no meio, mais pro canto esquerdo. Tem mais uma seleção na Euro, mas a gente vai falar no próximo bloco. No próximo bloco? Se não, né, pra dar um... Beleza, uma respirada, tomar uma água, trocar de camisa? Vamos. Maravilha. Então a gente, em homenagem à sua laranja mecânica, Montanha. A minha laranja mecânica. E ao filme... que eu vou te emprestar e que eu vou assistir. Nós vamos ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven, parte 2, que faz parte da trilha sonora. Já voltamos, Creed. Bem, voltamos e pra gente terminar o bloco fala, né, das seleções que estão na Euro, vamos falar da Croácia. Isso. E a sua exótica camisa de toalha de piquenique. Exatamente. Todo mundo acha o quê? Os caras foram no parque fazer um joguinho amistoso lá e falou, porra, não tem uniforme, pegaram as toalhas lá, amarraram no tronco. Não é isso. Tem uma simbologia muito importante. Na bandeira da Croácia, você tem um brasão. Nesse brasão ele é quadriculado, que representa as 25 províncias que compõem a Croácia. Em homenagem a esse brasão quadriculado, você tem hoje o uniforme da Croácia quadriculado. Não é por causa de piquenique nenhum. Nem por jogo de xadrez, nem nada. Nem nada disso. Se você reparar, meu amiguinho, a Croácia é um país que saiu da Iugoslávia, da antiga Iugoslávia, certo? Naquela região ali existem os povos pan-eslavos, que é todo mundo que nasce ali embaixo. Croata, sérvio, bósnio, eslovaco, tcheco, búlgaro, ucraniano e um teco ali da Rússia. Tem mais também, né? Macedônio, agora dividindo uma porrada, né? Esloveno. Toda essa galera que nasceu ali naquele cantinho da Europa, que também é uma zona desgraçada, é chamado de, né, são os povos pan-eslavos. Pan-eslavos. E todos eles são representados pelas cores branca, azul e vermelha. Então todas as bandeirinhas são meio parecidas. Mas pode reparar, a bandeira da República Tcheca, que é meio diferentinha, mas tem lá o azul, branco e vermelho. A bandeira da Croácia, também, é listradinha. A da Rússia é listadinha. A da Sérvia é listadinha. A da Eslovênia é listadinha. Tudo igual, só muda ali a inversão das cores ou um brasão. E aí, na bandeira da Croácia, você tem esse brasão no meio, né, que é um escudão, né, com esse quadriculadinho aí no meio. São 25 quadradinhos, vamos falar, 25 quadradinhos. É, quadradinhos, 25 quadradinhos, 13 vermelhos, 12 brancos, que juntos formam as 25 províncias croatas. E, assim, o bacana disso tudo é que esse símbolo croata, né, esse quadriculado croata, é usado há muitos e muitos anos pelas tribos croatas, pelos reis croatas de antigamente, de muito antigamente, desde o século X. Eles usam o quadriculado para justamente se distinguir dos outros povos pan-eslavos. Porque todo mundo tem a tendência a usar as cores das suas bandeiras. E a Croácia, para se diferenciar, para mostrar sua identidade logo de cara, né? Você bate o olho em alguma coisa que agora é quadriculadinho e branco, né? Quadriculadinho, vermelho e branco. Ou é uma cantina, também italiana. Uma mesa de cantina. Ou é uma mesa de cantina, ou é da Croácia. Tem outras simbologias também, né? Dizem que o vermelho, né, o vermelho e o branco é a união do povo croata, né? Porque a Croácia, ela vem de duas grandes tribos, né? Os croatas vermelhos e os croatas brancos, que fazem a união do grande povo croata e tal. E a simbologia que eu mais gosto, além dessa de se diferenciar dos outros países, é o lance que, assim, aquela região é uma zona militar eterna, né? Os negros brigam que nem uns loucos ali, né? Um povo não gosta do outro, é uma loucura. Então, o branco e o vermelho intercalados significam os períodos de paz e de guerra que o povo croata passou. Então, o branco representa o período de paz e o vermelho, o sangue derramado pelo povo croata. Pô, em guerra. Isso é bonito, hein? Bonito, hein, cara? Oh, não, bacana, isso daí, hein? Isso daí é posso bacana. Que você vai olhar agora a camisa da Croácia com outros olhos, hein, meu amigo? Você vai ter que respeitar o time da Croácia vai agora. Vai ter que respeitar, seu trouxa. Passada a Croácia, vamos ficar ali nos povos pan-eslavos e vamos falar agora de outras seleções. Nós descobrimos várias, mas uma caralhada de seleção que joga com um uniforme diferente, né, com a cor diferente da sua bandeira. Vamos começar, vamos ficar na Europa, na região pan-eslava, com a Eslovênia. Que se você não sabe, meu caro, a Eslovênia joga de verde. Por que raios a Eslovênia joga de verde? Apesar das cores de sua bandeira serem azul, vermelho e branco. Exatamente, segue o padrão pan-eslavo. Nossa, estamos matando a pau na história hoje. Que beleza. Arrebentando. Ela joga de verde pelo seguinte: 40% da sua geografia é composta por montanhas e planaltos. Não é por mim, não sou eu dono da. Não sou dono da Eslovênia. Eu achei que a família Montanha, não, a sua família era a família real. A casa da real da Montanha não tem nada a ver comigo. Ai, caraca. É por causa que as montanhas e o planalto são verdinhos, e aí eles quiseram homenagear a sua geografia, por isso eles usam verde. Mas tem uma outra história aí, tem mais um, tem mais Dona Fifi aí no meio. Tem mais Dona Fifi, as Donas Fifis. Elas falam outra coisa, mas só pegando um gancho que você falou da geografia da Eslovênia, essa é uma teoria muito forte, porque eles têm ali, sei lá, no seu complexo geográfico, digamos assim, né, o verde dos campos e tal, é muito forte nos seus símbolos nacionais. Inclusive, os negros acham que a camisa da Eslovênia, que é verdinha, tem aquele risquinho do Charlie Brown no meio, não tem? Se liga, põe aí. A camisa tem o risquinho do Charlie Brown. Na verdade, aquele é o símbolo nacional da Eslovênia, o Monte Triglav, que é um monte de três picos, né? É um monte com três picos, por isso que eles usam no corte da camisa. Tá no símbolo, inclusive, no brasão da bandeira. Se você reparar, tem lá o mesmo desenho. Não é o negocinho, não é porque eles gostam do Charlie Brown, é por causa da geografia do país. E as donas fifis, elas diziam o seguinte: mas um povo pan-eslavo que quis se diferenciar em questão de cores dos seus irmãos. Então eles decidiram usar o verdinho aí das suas matas. E também no processo de independência eslovena, os principais partidos separatistas usavam o verde, justamente para desassociar com a bandeira da Iugoslávia. Então também tá aí uma teoria do verde. Eles estão usando agora um uniforme meio azul, calcinha, tipo do Santos. Só com o triglave lá, o risquinho do Charlie Brown em verde agora. Mas enfim, tá aí a história da Eslovênia. O que mais, Montanha? Agora nós temos a Irlanda do Norte. Isso, vamos para o lado oeste da Europa. Irlanda do Norte, por que jogar de verde? Ah, peraí, tem que explicar, mas você vai falar assim, mas a Irlanda é verde. Não. Sim, calma, meu amigo. Tem duas Irlandas na parada. Tem a República da Irlanda, que é essa que tá jogando na Euro. Sim. Que a gente não vai falar dela, porque a bandeirinha dela é verde, branca e laranja. E eles jogam de camisa verde e cabelo laranja. Né? Todo jogador, né, da Irlanda, verdade. A maioria é camisa verde, a cara branca e o cabelo laranja, né? A bandeira da Irlanda do Norte, na verdade a Irlanda do Norte não tem bandeira, sabia? Ela usa a bandeira da Grã-Bretanha, mas em eventos esportivos tem um... Como é que eu vou dizer? Como é que chama aquele negócio que os caras usam em carnaval lá? Estandarte. Estandarte. Tem um estandarte que representa a Irlanda do Norte em eventos esportivos, justamente para se diferenciar dos outros países que compõem o Reino Unido. E essa bandeira... Esse estandarte, ele é branco, com uma cruz vermelha no meio, igual a bandeira da Inglaterra. Só que aí no meio tem uma cruz de seis pontas, branca. Uma cruz não, uma estrela de seis pontas no meio, com uma coroinha em cima e uma mãozinha vermelha. Então a bandeira é branca e vermelha. Esse estandarte é o estandarte de Ulster. Ulster. Ulster, que é a região norte ali da Irlanda do Norte. É uma... a ilha da Irlanda, ela é dividida em quatro províncias. Três províncias ficam na República da Irlanda, que é independente do Reino Unido, e a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido, tem uma dessas províncias, que é a província de Ulster, que usa essa bandeira. Então, a bandeira dos caras é branca e vermelha. Por que que eles usam o verde, então? Pra copiar a outra? Eu achava que era por causa dos doentes. Tem nada a ver com os doentes irlandeses. E os potes de ouro. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É simples, é referente às cores nacionais da Ilha da Irlanda. É uma homenagem à Ilha da Irlanda. Exatamente, antes das Irlandas se separarem, existia inclusive uma seleção irlandesa, tipo, geral, né, da Irlanda. Só que aí os irlandeses do sul, resolveram, que é a maior parte da ilha, né, resolveram se rebelar contra o Império Britânico, dividiu na Irlanda do Norte e República da Irlanda, enfim, mas a Irlanda do Norte continua usando o verde porque é a cor da ilha, né, que tem uma vegetação verdinha e tal, muito bonito, blá blá blá. Não tem nada a ver com doentes. Nada a ver com doentes. Eu fui pra água abaixo. Você achou que viu doentes? E não achei o pote de ouro. Chega de Europa. Chega de Europa, vamos para o outro lado do mundo. Porque cargas d'água, o Japão joga de azul. Por quê? Sendo que a bandeira dos caras tem o sol nascente e o branco, fundo branco. O fundão branco com a bolinha vermelha, né, que representa o sol nascente. Por isso, o país do sol nascente. Por que usar o azul? Por quê, Montanha? Por quê? Por causa da federação. As cores da federação do Japão. Tipo a Espanha? Exatamente. As cores da federação japonesa de futebol... são azuis. Azul e branco. Exatamente. Que beleza. Só que teve um... alguém ali se revoltou entre, se revoltou, é bom. Entre 1988 e 1990. Dois aninhos só. Eles falaram, não, vamos homenagear nossa bandeira. Que beleza, é isso aí. Jornalismo na parada. Vamos arrebentar. Vamos, Banzai, Pipeline, Kawasaki. Nós vamos disputar tudo de vermelho. Kawasaki não, Kamikaze, porra. Nós vamos disputar tudo de vermelho, nós vamos passar o carro. Vamos passar o carro. Em todo mundo. E aí? Foi a maior desgraça do Japão. Zica. Tudo que eles disputaram, eles perderam. Que beleza. Das Olimpíadas, sim, foi uma porcaria. As eliminatórias do mundo da Itália foi uma porcaria. Então, o que, que eles falaram? Esse uniforme vermelho dá azar. É zica. É a zica do Jirai amarelo. Meu Deus. Aí, eles aboliram o vermelho e ficaram com azuis. Muito bem, tanto que o apelido, né, da seleção japonesa são os samurais azuis. Exatamente. Muito e bem. Também tem uma outra coisa aqui que eles falam, que o azul representa jogo limpo e juventude. Que bonitinho. Muito bem, continuando na Ásia, mas agora vindo mais pro continente, vamos falar de outra seleção que joga de azul. A Índia. A Índia. A poderosa seleção da Índia. Essa daqui... onde a gente foi achar a seleção da Índia, velho? Quem sabe isso daqui... Ninguém, né? A gente acha também, a né? A gente acha. Isso aqui é um achômetro total aqui, nossa. A bandeira da Índia, pra quem não sabe, é tipo a bandeira da Holanda, né? A do príncipe lá, laranja, branco, aí você troca o azul e põe um verde. As listinhas são iguais e tal. Só que aí no meio tem uma rodinha, olha o respeito, tem uma rodinha azul com 24 raios. Olha o respeito de novo. Essa rodinha chama Ashoka Chakra, que é uma roda do Dharma, um símbolo do hinduísmo, chamada... a Roda da Justiça, esse Ashoka Chakra, é super importante lá na Índia. Inclusive, ele faz parte de um outro símbolo, né? O Lion Capital of Ashoka, que é o emblema nacional da Índia, super bonito e tal, não sei o quê. Esse emblema é azul. Exatamente. E ele tem um significado também, não tem, Monta? Tem um significado muito bacana. É bem bonito. Ele, né, é o princípio do controle daqueles que trabalham sob essa bandeira. Ou seja... quem está sob a bandeira indiana que tem a obrigação de trabalhar por ela. Quer dizer, exatamente. Puta merda, é meio escravagista esse termo aí, mas... não, mas é bacana. Não, mas é bacana. Quer dizer, o cara, né, tipo, que usa o azul ali, que tem aquele símbolo por cima, tem que, né, tem que representar o seu país, né? Exatamente. E é por isso que a seleção da Índia joga de azul e o uniforme número 2, pra quem não sabe, é laranja. Tudo bem. Vamos passar para outra seleção ali na Ásia. Loucura, loucura, loucura. Uma seleção sensacional. Outra seleção poderosíssima. Não sei porque que não tá na Euro. A Malásia. Porque não é na Europa. Que beleza. A Malásia, meus amigos, é o penharol das seleções. Ela joga de camisa listrada, amarela e preto. Só que aí a gente tem que falar qual é a cor da bandeira da Malásia, né? Tem que falar. A gente fala da Itália, fala da Holanda, da Alemanha. Quero ver falar da Malásia. Vamos lá falar da Malásia. Da Malásia não, da Malásia. Pensa na bandeira dos Estados Unidos. Listadinha ali, vermelha e branca. Inclusive, estão no mesmo número de listras. 13 listras vermelhas. No cantinho superior esquerdo lá tem um quadrado azul. Só que dentro do quadrado, em vez de ter uma porrada de estrelinha, tem uma lua crescente, que é o símbolo do Islã. E aí tem uma cruz. Uma cruz não, puto. Já pensou se tivesse uma cruz, velho? Ia dar problema, ia dar briga, ia dar briga. É, dentro da lua tem uma estrela de 14 pontas, que tem o mesmo significado, elas são as 14 províncias e tal, não sei o quê. A estrela e a lua são amarelas, só que é um amarelo ouro bem fortão, assim, bem queimado, tipo um amarelo queimado. E os caras jogam tipo penharol, um amarelão mais ouro e preto. E aí por que, Montanha? É a cor do tigre. Que tigre? Tigre dente de sabre? Não. Tigre dos sucrilhos? Não. O tigre da Malásia. Exatamente. Isso. O símbolo nacional da Malásia é o tigre. Exatamente. São dois tigres. É o tigre, né? Isso. É o tigre. E assim, várias representações, os emblemas comerciais, nacionais, o emblema do brasão imperial, das armas, tem o tigre. Inclusive no distintivo da Federação Malaia de Futebol, tem um tigrinho lá. Inclusive a alcunha da seleção malaia é Harimau Malaia, que significa tigres malaios. Eu quero ver o narrador um dia chegando falando: vai entrar um tigre, dois tigres, três tigres. Quero ver o narrador acertar isso. Os 11 falando, quero ver, esse eu pago pra ver. Pegando um avião rapidinho ali da Malásia pra baixo, chegamos na Oceania. E ali temos a Austrália, que em homenagem ao Brasil joga de verde e amarelo, certo? Não. Não? Não. E também não é por causa das loiras maravilhosas que tem lá. Nem por causa da música do Brasiliense? Também não. Que Brasil, que beleza. Vamos deixar o link aí. Esquecemos de deixar o link do música do Brasiliense nos podcasts passados. Temos que deixar. Explica aí, Montanha, por que, que é verde e amarelo a camisa da Austrália. Não só do futebol, né, mas de todos os esportes. Sim. O verde e amarelo vem de uma planta chamada Golden Wattley, que é uma espécie de acácia, que nasce exclusivamente na Austrália. Muito bem. Ela é considerada um emblema floral da Austrália. E isso daqui foi feito em 19 de abril de 1984, pelo primeiro-ministro. Ele que... É, na verdade foi assim, os caras jogaram a primeira vez, eles usaram as cores verde e amarelo, num campeonato de cricket. Foi cricket? Todo país que foi colônia inglesa gosta de cricket, de rugby, de futebol e de tênis. Esportes em grama, eles adoram. É impressionante. Inclusive, a gente podia fazer um podcast sobre grama. Enfim, vamos discutir isso na redação. Mas beleza. Eles jogaram isso em 1899. Exatamente. Por que aquela parada assim, pô, não vamos usar a cor da Inglaterra, assim, sabe? Pô, já tem a bandeira dos caras enchendo o nosso saco. Vamos ter que ficar jogando com a cor deles? Não, vamos jogar de verde e amarelo, porque tem a florzinha acácia aí, a Golden Wattle, que o Montanha falou. Em 1984... Dia 19 de abril de 1984... 5 dias depois do meu aniversário, anotem aí para mandar presente no ano que vem. O primeiro-ministro australiano, ele falou assim, está definido, a partir de agora, o verde e amarelo são as cores oficiais da Austrália. Foi isso que o Montanha quis dizer. A planta, inclusive, se você reparar, a Austrália também não joga com o brasãozinho da sua federação. Joga com um símbolo cheio de gueri-gueri, tem um canguruzinho de um lado, um outro bichinho do outro. E em volta tem umas plantinhas, é essa tal dessa acácia. Tinha gente que achava que era o Pokémon. Que Pokémon? Tá maluco? Não, tinha gente que achava que era o Pokémon, um símbolo bonitinho. Porque canguruzinhas, inferno, plantinhas. Tá pro inferno, você, Austrália, porque vamos falar agora da Nova Zelândia. Nova Zelândia. Joga de preto. Não é uma verdade em todos os esportes. Andei fuçando aí em algumas federações neozelandesas e eu vi equipes de vôlei, de basquete com uniforme azul, com uniforme vermelho. Aí é mais uma referência aos All Blacks, né? O grande time de rugby da Nova Zelândia, que assim, eles decidiram usar preto e ponto, acabou, né? Só que antes, ela, em 1884, a camisa era azul e escura. Ah, sim, eles foram jogar um amistoso contra a Austrália. Não, contra a Austrália, em 1884. Eles foram jogar de azul escuro. Eles foram jogar de azul escuro. Aí em 1901, quando fundou a Federação Neozelandesa de Rugby oficialmente. Isso. Eles falaram, agora vamos jogar de preto. Exatamente. Não tem um motivo, não sei porque a camisa sujou e aí deixaram daquele jeito. Ah, eles adotaram o All Blacks. Não. A história dos All Blacks é uma outra. Eu não sei se vale a pena contar aqui, se o cara tem que acessar o nosso podcast sobre o rugby. Mas vou contar rapidinho, vai. Eles foram jogar contra a Inglaterra, e aí os repórteres ingleses viram lá que eles trabalhavam no sistema de jogo que era tipo assim, all backs, ou seja, todo mundo tipo na retaguarda. E aí na hora de imprimir a parada, erraram lá, botaram all blacks, eles gostaram do negócio, como o uniforme já era todo preto mesmo, ah, vamos usar o termo all blacks, porque é bacanão, e é bacanão mesmo. Uma outra curiosidade nós temos que falar aqui da Nova Zelândia, que eles estão tendo lá eles querem mudar a bandeira. Não, pera aí, mas você vai falar do time de futebol, porra? O time de futebol, ele joga todo de branco, porque, tipo, ele é o contrário dos All Blacks, eles são os All Whites. É verdade. Eles jogam todos de branquinho. O uniforme número 2 deles é preto, mas o uniforme número 1 é branco em contrapartida dos All Blacks. Tipo, os All Blacks são super fortes e eles são branquinhos super fracos. É verdade, aí você não sabe, meu amiguinho, a bandeira da Nova Zelândia, ela é parecida com a da Austrália, só muda as estrelinhas, né? E aí eles estão querendo lá mudar a bandeira, né? Eles são mais revoltadinhos que os australianos, né? É, eles são... querem colocar uns temas maores. Tem algumas donas fifis que falam isso, tem outras que falam que querem colocar a bandeira preta com aquela folhinha, manja aquela samambaia, tem um nome essa parada aqui. É, manja aquela folha, se você já viu a camisa dos All Blacks, tem uma folhinha prateada, né, branca no uniforme. É tipo, é a planta muito presente lá na flora da Nova Zelândia, chamada de Silver Fern. Seria uma samambaia de prata aí, vamos dizer assim. Que virou o símbolo nacional. E aí eles querem agora botar uma bandeira preta com essa florzinha, essa plantinha no meio. Tá uma discussão do cacete lá, Nova Zelândia é uma loucura. E dizem que também eles adotaram o preto por causa das pinturas maores, mas aí também é papo de dona Fifi. Vamos dar a volta ao mundo, Montanha. Vamos atravessar o mundo. Chegamos na América do Sul. Exato. Olha aí que beleza. Estamos na América do Sul para falar... Que seleção tem camisa esquisita na América do Sul? Qual que tem? Qual que tem? Vamos lá. Vamos pensar. Tem a Venezuela. Venezuela, eles exatamente. Jogam tipo de Bordeaux. Será? Quer que eu conte a história? Conta a história. E quais são as cores da Venezuela? Vamos lá, vamos ver por que eles chegaram nisso. Eu achei muito bacana, porque assim, a cor da bandeira da Venezuela é vermelha, branca e azul. Igual a bandeira da Colômbia, igual a bandeira do Equador. Deixa eu corrigir aqui, as cores da bandeira da Venezuela são amarelo, azul e vermelho. O que eu falei? Eu falei branco? Eu acho que você falou branco. Puta, é tanta cor já, velho. É tanta... Pô, tá dentro do daltonismo já. Tô ficando meio baralhado já. É isso aí mesmo. E assim, você pega sempre, você pega a camisa da Colômbia, é amarela com calção azul e a meia vermelha. O Equador é a mesma coisa. Todo mundo querendo copiar o Brasil. Ou não, né? Ou não. É, olha a pegadinha do malandro aí. E aí, a Venezuela falou assim, pô, não vamos ficar com a mesma cor dos caras, mas vamos fazer o quê? Foram disputar os Jogos Bolivarianos de 1938, e aí que envolve toda aquela galera ali de cima, com colombianos e equatorianos e tal. E aí eles falaram assim, não vamos jogar de camisa amarela também. E eles olharam pro lado e tava lá a Guarda Nacional Venezuelana, que usava o uniforme Bordeaux. Por que o Bordeaux? Porque é a mistura das três cores. Aí sim, se você pegar num potinho e botar o amarelo, o vermelho e o azul, dá um bordozão. E aí eles usam essa camisa que eles chamam de Vino Tinto, La Vino Tinto. É um apelido, inclusive, da seleção venezuelana, que é uma camisa bonita pra cacete. Bonita pra caramba. Mas aí o mané do Hugo Chaves... todo nacionalista, aquele papinho nacionalista idiota dele, ele quer acabar com a Vino Tinto. Ele quer deixar a camisa com a cor original, amarela, azul e vermelha. Tem até um pangaré aqui do ministro dos esportes, o Héctor Rodrigues, ele disse que toda seleção, quando vai representar o seu país, leva as suas cores, representa com as cores da bandeira. Mas nós vamos ter que escutar esse podcast. Nós vamos mandar pra ele. Nós vamos mandar pra ele, acompanhar, pra ele saber que não é assim. Pode ficar com a Vino Tinto. E a população tá revoltadíssima, eles não querem. Porque eles se identificam com a Vino Tinto. Isso é bacana. E parece que, ó, 2013 já vai mudar, porque eles só têm que cumprir alguns compromissos comerciais, de patrocínio e tal, não sei o quê. Isso. Depois muda. Uma pena. Porcaria, uma pena. Porcaria. Pra finalizar, uma camisa diferentona, hein? Diferente. E que ninguém... Muitas pessoas não sabem. Não sabem. Muitas pessoas não sabem. É uma loucura essa camisa. O Uruguai jogou de vermelho. De vermelho. Por que que o Uruguai jogou de vermelho? Isso daqui é muito diferente. Se o Rodrigo tivesse aqui... Ele ia arrumar confusão. Ele é todo naquela parada de... Ai, o drama, porque ele sofre pelo Paraguai, que sofreu, o Uruguai, que foi anexado, tudo coitadinho. Ele ia falar que era por causa da bandeira de Artigas, uma das bandeiras nacionais do Uruguai, a bandeira libertadora do país, tem uma faixa vermelha que cruza. É uma bandeira igual a do Uruguai, só que tem uma faixa vermelha que cruza a parada. Ou se não, do Partido Rojo, que foi o partido que pegou o poder depois da Guerra do Paraguai. Todos esses papéis tudo furado. O que aconteceu foi que o Uruguai estava tretado com a Argentina. Por causa da Copa de 1932. De 30. De 30, desculpa. Por causa da Copa de 1930. Se você quer entender melhor, link aí embaixo. Tem o link aí embaixo. Aí eles estavam brigadinhos, né? Tipo aquela tretinha, porque o Uruguai tinha vencido a Argentina na final da Copa. Isso. Venceu também a Olimpíada, todo aquele cacete. Foram jogar uma partida amistosa, em 1932. Exatamente. E o Uruguai pra... Tipo, ó, a gente deixa vocês jogarem com a camisa celeste. Celeste de vocês. E a gente vai jogar de vermelho. Vai jogar de vermelho. Por quê? Não, porque a gente, tipo, quer ser diferente. Pra mostrar que a gente é boa vizinhança. A gente é legal. E aí eles jogaram em 32, deram um cacete na Argentina. Mais um. No Sul-Americano de 1935, no Peru, se eu não me engano, eles resolveram jogar com o uniforme vermelho de novo. Deram um cacete em todo mundo, pegaram todo a Argentina de novo. No final e deu pau neles. 3-0, foi 3-0 só no primeiro tempo. Deu outro arrebento, ou seja, eles estão invictos com a camisa vermelha. E até então, né? Porque aí nos anos 90, né, a federação, a ALF, a Associação Uruguaia de Futebol, resolve resgatar aí, em homenagem, né, a essa época de ouro do futebol uruguaio, resolve resgatar a camisa vermelha. O Uruguai joga algumas partidas com o uniforme número 2 vermelho. Hoje já é a branquinha normal, né, a tradicional. Mas por um tempo o Uruguai jogou de vermelho. Olha só, hein? É isso aí, Montanha? Exatamente, só isso. E tem duas coisas que a gente não conseguiu achar? Tem duas coisas que nós não achamos. Mas a gente vai falar no próximo bloco. Beleza. Beleza? Então, meus amigos, no próximo bloco a gente vai falar sobre a camisa da seleção brasileira. Olha aí, rapaz, é verdade. Por isso vamos... E agora vamos ouvir, em homenagem aos All Blacks, talvez assim, das seleções que a gente falou aqui, né? A gente disse que, por exemplo, a Itália, a Holanda, a Austrália, não só o time de futebol, né, mas... Todos os atletas jogam com as cores, né? O azul, o laranja, o amarelo e tal. Mas o All Blacks talvez seja a única camisa de seleção que não é de futebol, que tem, né, uma fama mundial, né? Então, em homenagem aos All Blacks, vamos ouvir Ben Harper e a sua banda, o Relentless Seven, com Why Must You Always Dress in Black? And the only way you're ever gonna learn. falaram da seleção canarinho. Não, você tem que falar os dois bola fora, né? Não, a gente fala no final. No final? Fala no final. Pra segurar a audiência. Ah, entendi. Somos agora vendidinhos do sistema, né? Tudo bem que o cara pode, tipo, travar e depois levar, né, o cursor pra frente, mas é mais legal ouvir. Exatamente. Né? Pô, pra que você vai perder a explicação do uniforme da seleção brasileira? Jamais. Então começa aí. A seleção brasileira, ela jogava de branco. A seleção... Primeiro vamos falar a seleção brasileira como que ela já jogou, né? Vamos começar direito. Então vamos começar direito. 1914. Aham. Primeiro jogo. Brasil e um time da... Como é que chama? Da Inglaterra. Esqueci o nome do time agora. Brasil ganhou 2-0. Foi o primeiro jogo, tipo, oficial, assim, do Brasil. O Brasil jogou de branco. E o uniforme era de manga comprida. E aí, tipo, na altura aqui do cotovelo tinha uma faixa azul de cada lado. Esse foi a primeira camisa que o Brasil jogou. O uniforme era todo branco. Por que branco? Porque era mais barato. Como tipo todos os times da época, todo mundo na branco. Época, todo mundo jogava de branco, era mais barato, beleza, vamos embora. E aí a camisa foi tendo evoluções, antes de chegar num, digamos assim, num certo padrão. Né? Então, como eu disse, em 1914, o Brasil jogou com esse uniforme branco com a listrinha azul. Depois, em... Ah, lembrei o nome do time agora. Exeter City. Ó, fala aí, Exeter City. Exeter City. Tipo isso aí. Depois, no Sul-Americano de 1916, jogou com um uniforme horrível. Pega o uniforme do Sampaio Correia. Listrado na vertical de verde e amarelo. Puta negócio feio, velho. Meu Deus do céu. Mas ainda bem que só jogou nesse período de 1916 a 1919. Aí depois mudou pro uniforme branco, com duas faixinhas no peito, uma verdinha e uma amarela. Sim, que representava o brasão da FBF. Que era a Federação Brasileira... Futebol. De futebol, exatamente. Não tinha CBD ainda. Ainda não. A CBD entre 1917. Isso. Certo? Quando a gente já explicou também essa discussão da FPS, CBD, no podcast da Copa de 30, que tá o link aí embaixo. Aí o Brasil resolve jogar um sul-americano... Em 1917. De vermelho. De vermelho. Quem já pensou o Brasil de vermelho? Naquela época, cara, assim, tipo, não tinha muita essa era coisa... Era terra de ninguém. Era tipo terra de ninguém e não tinha essa ideia de você linkar a cor da camisa com as cores da bandeira e tal. Era o uniforme que tinha lá, dá pra usar, cê usa quer, aí. Quer ter certeza que foi um mané que teve a ideia? Ah, o pau-brasil pegou em cima do pau-brasil. Deve ter sido. Certeza o mané pegou em cima do pau-brasil esse vermelho. Puta merda, cara. E não contente, o pessoal gostou do vermelho, né? Porque depois tem uma camisa que é toda branca, só que na manga tem detalhes em azul e vermelho. Não sei de onde os caras tiraram isso, velho. É só artista. E aí, a partir de 1919... Parece que a coisa se ajeita, e aí o uniforme branco, com golinha azul e calção azul, fica estabelecido, desde 19. E aí ele segue, por muitos anos, jogamos a Copa de 30 com ele, e não ganhamos nada. Jogamos a Copa de 34 com ele. Não ganhamos nada. Não ganhamos nada. Jogamos a Copa de 38 com ele. Não ganhamos nada. Ficamos em terceiro lugar. Ficamos em terceiro lugar. Ah, porra, tudo bem, vai. Aí não temos Copa. Não temos Copa. Por quê? Por causa da... As guerras, que nós explicamos no podcast. Link embaixo. Link aí embaixo. Beleza. E aí vamos para... 1950. Copa no Brasil, Maracanazo. Brasil-Uruguai, final histórica. Vamos contar tudo isso no podcast de 1950. Não dá spoiler, Montanha. Não, não dá spoiler. Não o pode único spoiler que a gente vai dar é da camisa. Mas só não vamos contar a história dos jogos nem do campeonato. Vamos dar spoiler só da camisa. O Brasil joga a final com o uniforme branco e perde. Isso aí todo mundo já sabe que perde. E aí diz a dona Fifi também, dona Fifi tá impossível hoje. Tá demais. Que a partir daí a camisa branca foi banida, né? A CBD resolveu banir a camisa branca. Tanto que logo na sequência, né, se não me engano, em quando? 52, que abre o concurso? 1953. Conta aí a história do concurso. O que que acontece? Tem o... Trauma o na nação. Trauma na nação. Camisa branca nunca mais, meu Deus. O Correio da Manhã, em parceria com a CBD, organizou um concurso nacional para a mudança das cores do uniforme da seleção. A única exigência era para a participação é que a camisa tivesse as quatro cores da bandeira brasileira. Verde, amarelo, azul e branco. Tudo isso tinha que estar no uniforme. Tinha que estar no uniforme. Não necessariamente na camisa. Não, né? Tinha que estar no uniforme. Ainda bem, né? Aí entra um artista... Não, era só reviver a do Sampaio Correia lá, meu Deus. Aí vem o Aldir Garcia... Chile. Chile. Aldir Garcia Chile. Aldir Garcia Chile. Você tinha 18 aqui, anos na época. Jornalista e estudante de direito, nascido em Jaguarão e morador da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Sem piadas, por favor. Posso contar uma? Pode, lógico que pode. Sabe como que gaúcho de Pelotas tira camisinha? Não. Peidando. Oi, tem muito. Oh, é brincadeira, pô, é brincadeira. É amizade brincadeira. É mesmo, amizade. Se quiser mesmo. Botar piadinha de paulista nos comentários, pode colocar. Numa boa. Ou se quiser mandar por e-mail, a gente conta no próximo podcast. Tranquilão, velho. Então aqui pra divertir o povo. Aí o Aldir, ele ficou fascinado por esse concurso. Durante 3 dias, ele testou diversas combinações. Ficou bolado com a parada. Aí ele chegou à seguinte conclusão: o verde e amarelo tinham que ganhar maior espaço na camisa. Que até então não tinha. Não tinha, o que tinha era o... Só o branco. Só o branco. E o azul. E aí o que ele fez? Ele colocou o azul no calção e o branco nas meias. Aí deu uma arrumada. Aí ele ajeitou o bolodório todo. Exatamente. Então ele deixou a camisa amarelona com detalhes em verde. Verde. E a camisa ficou com as cores principais da bandeira. Exatamente. O calção azul. Isso. E a meia branca. Branca. Ele usou lá, tava no requisito. As 4 cores. Exatamente. Malandro ele. Sensacional. Só que ele fez vários croquis, né? Ele fez vários croquis, vários esboços, layouts, desenhos. Sim, sim. Afs, né? E aí até chegar nesse aí... Que por incrível que apareceu, eu vi uma entrevista dele, ele não gostou muito, assim, né? Não era o favorito dele. Mas ele achou que foi o que ornou melhor. Foi esse aí, agora. Eu tenho uma coisa aqui a dizer para você, meu amigo Montanha. Manda, a camisa branca não foi abandonada. Não foi abandonada. É um mito. Isso é um mito que vamos desmistificar aqui no programa. A camisa branca foi usada em várias outras vezes. Vamos lá. Pan-Americano de 52, jogou de branco. Amistoso na Europa contra a Itália. Jogou de branco. Sul-Americano de 57, jogou de branco. Nos preparativos da Copa de 70, no amistoso em São Paulo, jogou de branco. Essa parada, velho, de que a camisa branca foi abandonada, proibida, é mentira. Mentira, a camisa branca foi usada em outros momentos. Ela virou a camisa número 3. Maravilha, o cara ganhou o concurso, o Brasil jogou de canarinho. E aí foi, eternizou-se. Ela vestiu o nosso futebol, a época de ouro do nosso futebol, jogamos de canarinho. Mas o primeiro título mundial veio de azul. Veio de azul. E a história é legal. É, história legal, só que a gente, se a gente contar aqui, é spoiler, né? E grandão. Será? Ah, é grandão. Porque é uma história bem bacana, né? Pra Copa de 62? Isso. Ah, mas é mais uma curiosidade, né? Acho que cabe mais nesse programa do que no da Copa. No da Copa a gente repete. Não, beleza. Então vambora. Vamos lá. Brasil jogando de amarelo. Todo bacana. Os caras tão confiantes. Todo pimpão. Todo pimpão. A branquinha, puta, da zica tá fora. Ninguém mais usa. Tamo jogando de amarelo, beleza. Só que aí vamos pegar a Suécia na final. Que joga de? Amarelo. Mas tudo bem, a FIFA era bacana e fez um sorteio. Exatamente. Zica do caralho. A Suécia ganhou o sorteio, foi jogar de amarelo. E aí, velho, não tinha outra camisa pra usar. Os caras que tiveram que dar uma improvisada. Não tinha camisa número 2. E os caras, puta, e agora, velho? Vamos jogar do quê? E acharam lá uma camisa azul. Um uniforme de camisa azul, calção branco e o meião azul. E aí o Paulo Machado de Carvalho, que tava todo preocupadão ali, que ele falou assim, pô, os caras estavam mal confiantes jogando de amarelo. Eu vou dar a camisa azul, vai dar merda e tal, não sei o quê. Só que ele teve uma sacada, teve um insight. Ele chegou no vestiário, mostrou as camisas pra galera e falou assim, ó, pode comemorar que o título é nosso. Aí os caras, como assim? Vamos jogar de azul. Cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. Aí sim, hein? Grande Paulo Machado, hein? Que sacada. E aí o Brasil jogou de azul, ganhamos a Copa, metemos 5-2 na Suécia, chupa a Suécia, nos tornamos campeões mundiais e a camisa número 2 virou aí, então, a azul com o calção branco. Olha que história bonita da nossa seleção, hein? Exatamente. E aí foi, né? Aí a camisa foi mudando, né? Só de detalhezinho, né? É um detalhe verde aqui, um detalhe verde acolá. Já jogou com o número azul, com o uniforme azul, já jogou com o número amarelo. Na última Copa jogou com o número amarelo em vez do número branco. Mas é só detalhezinho, mas essa é a história da nossa seleção. Ou seja, o amarelo veio de um concurso. A branca que a gente começou a jogar lá no passado, por causa era baratinha, foi abandonada, entre aspas, depois da Copa de 50. E o azul veio na final da Copa de 62. Exatamente. Bacaninha, né? Exato. Vamos finalizar o nosso papo antes dos branquinhos e finos da bola. Temos as nossas duas... caneladas, né? Duas bolas fora que nós não achamos. É, uma bolinha na trave, né? Porque, assim, não sei se tem uma explicação, ou se é só uma questão estética, enfim, sei lá. Os calções das seleções da Argentina e do Uruguai são pretos. Originalmente são negros, as camisas celestes, né? Da Argentina, branca e celeste e tal. E os calções negros, não sabemos por quê. Não sabemos. Fomos tentar conversar com o argentino, só que eles são chatos e não quiseram falar com a gente. Se você aí, meu amiguinho, descobrir, quiser dar algum pitaco, coloque nos comentários ou mande um e-mail pra onde, Montanha? contato@ofinodabola.com Globo.net. Essa é a bola na trave, agora vem a bola fora. Essa daqui, põe fora nisso. Por que que a Gana joga de preto e branco? Por quê? Cara, a gente não falou de nenhuma seleção africana, né? Nenhuma. Viajamos por todos os continentes e não falamos da África. E aí chegamos em Gana. Gana tem a bandeira verde, listrada, verde, amarela e vermelha. E no centro da bandeira tem uma estrela preta. Inclusive o apelido da seleção, né? São os Black Stars, os Estrelas Negras. Só que a seleção joga de branco. Por quê? Não sei. Tem algumas fifizadas, né? Tem. Tem umas fifizadas. Teve um... O cara me escreveu, o cara me falou. Que é em homenagem ao pico nevado do Monte Kilimanjaro. Aí você, meu amigo, tô assim, porra, Monte Kilimanjaro é o pico mais alto da África. Pensa no mapa do Brasil. É meio parecido com o mapa da África, não é? Gana... Tá tipo no Acre ali, ó, Rondônia, saca? E o pico, o Monte Kilimanjaro tá na Tanzânia, divisa com o Quênia, do outro lado, tipo no sul da Bahia. Porra, já luneta pra olhar e falou, vamos homenagear o pico lá. Fifizada. A outra opção também da dona Fifi é o seguinte, que o branco representa a liberdade do povo africano. É isso. Só isso daqui não é exato, então... E tem uma outra também que... É uma referência ao uniforme alemão, a camisa branca, porque passaram por ali colonizadores alemães, mas também passaram holandeses, portugueses. O primeiro contato que eles tiveram com europeus foi com portugueses. E tiveram franceses, ingleses, holandeses, alemães e tal, não sei o quê. E aí, sei lá, gostaram da camisa da Alemanha branca e preta e jogam de branco, mas assim... Pode ser que quando esse pessoal passou, todo mundo era daltônico em Gana. Ah, essa não ficou boa. Porque o uniforme número 2 deles é todo coloridão com as cores da bandeira. É, nem bem que não tem. Mas o uniforme branco de Gana ficou aí sem uma explicação oficial. Todos os outros são, né, explicações oficiais, tal, tirando da Índia, né, que a gente deu uma chutada. Mas acho que é gol, né? É, acho que é caixa gol, ali. É, é caixa. Mas de Gana ficou em aberto. Se você sabe, põe nos comentários ou manda e-mail pra gente no contato@finalabola.net. E se a gente esqueceu de alguma seleção, né? Vai por que, favor, né? Vai que o Tajiquistão não joga com, né, a cor da bandeira. Sei lá, Belize não joga com a cor da bandeira. Al Jazeera. Mianmar não joga com a cor da bandeira, hein? Al Jazeera não é país, porra. Tá maluco? Já falei que vou te dar um Atlas, montanha. Puta merda. Vamos ouvir agora Voa Canarinho Voa, em homenagem à nossa seleção sensacional camisa amarela. Voltamos no próximo bloco com Bronquinhas e Finos da Bola. Ô, Cride! Toca aí. Canarinho voa, mostra pra esse povo que é gente. Voa, canarinho voa, mostra lá na França o que eu já sei. Mas voa, voa, canarinho voa, mostra pra esse povo que é gente. Voa, canarinho voa, mostra lá na França o que eu já sei. E agora o muito bronquinha que ele merece ser espirafrado na alfaiataria da semana. O meu bronquinha vai pro manezão do Hugo Chaves, que quer fazer mais uma das suas pataquadas nacionalistas e mudar a belíssima, lindíssima camisa da Venezuela. Se eu não me engano, a única seleção que joga de, né, bordô, de vinho, no mundo. A Macedônia acho que joga com uma parecida, mas é um vermelho queimadão, que é da bandeira, que é bem escura. A Rússia jogou 2 temporadas atrás, né, com um vermelhão quase bordô. Mas assim, tipo, é camisa de moda, né? Não é a oficial do país mesmo. A vino tinta venezuelana, que é muito bonita. E o manezão do Hugo Chaves quer fazer igual a do Brasil, da Colômbia, do Equador. Putaria, bronquinha pro Hugo Chaves. Meu bronquinha aqui vai pro artista que fez Japão usar vermelho durante 2 anos. Ele viu com bola fora, nervoso. Já pensou se foi um imperador, velho? Já pensou? Tô ferrado. Mas ele merece um bronquinha. Durante 2 anos foi pífia. Qualquer participação de evento esportivo do Japão foi pífio. Futebol, no futebol. Não, sim. A seleção de futebol na Olimpíada, né? E nas eliminatórias. Então, bronquinha pra esse mané. Manero. Quem é o destaque da alta costura? Quem merece o troféu Fino da Bola.net? É isso aí, Montanha. Já demos as nossas agulhadas a lá Ronaldo Esper. E agora eu vou dar o meu fino da bola pra história mais legal de todas essas que eu achei. A da seleção da Croácia. Achei bem bacana aquela parada do vermelho e do branco, a paz e o sangue das guerras, né, os períodos que o povo croata passou de guerra e de paz. Achei muito bacana assim, essa representação. E esse lance de usar a quadriculada sem vergonha nenhuma, né? Que pra usar aquilo, né? Tem que ter uma cara de pau, malandro. Pra se diferenciar dos outros povos pan-eslavos. Achei muito bacana a história. Fino da bola pra camisa da Croácia. Meu fino da bola vai pro Aldir Garcia Chile, que fez a camisa mais conhecida no mundo. Aê! Esse cara merece fino da bola. Dos All Blacks? Não. Não? A Canarinho. A Canarinho. A Canarinho. Esse cara aqui que muitas pessoas não sabem quem é, não sabem por que da camiseta Canarinho, esse cara merece o fino da bola pela importância e representatividade que ele fez a camiseta do Brasil hoje em dia. Não só pro país, mas pro mundo do futebol, né? Pro mundo inteiro. A camiseta Canarinho, quando você chega, ela é imponente. Qualquer lugar que você tá de Brasil, o pessoal te abraça, menos na Argentina. Aí de resto, pode ser bem recebido. É o ingresso, é o passaporte de visita. Então, fino da bola pro Aldir Garcia, Chile. E sendo assim, encerramos mais um Papo do Fino. Sim, um programa hoje multicolorido. Você aprendeu, meu amigo, e vai chegar na escola amanhã ou no boteco no fim de semana e vai olhar assim na televisão, vai ver, sei lá, a Alemanha jogando de branco nas quartas de final da Euro e vai falar assim: ô, sabe por que a Alemanha joga de branco? Aí você vai dar aquela estufada no peito, vai contar a história, vai ficar bacana com a galera, a mulherada vai falar: pô, o cara manja. E aí vai pegar as menininhas, e aí vai tirar a camisa delas. E que loucura! É isso aí. Então, na semana que vem, temos mais um Papo do Fino, certo? Mais um. Falou, Montanha. Falou. Nos vemos e ouvimos na semana que vem. Um grande abraço. Tchau. Tchau.